Solo Salvador, voa 10, mono 925, está na posição, pronto para posicionamento. 5 está aprovado, semitaco, 925. Força da tarde, autorizado, feedback, posicionamento, mono 925. Pelo, sou embaixado de Salvador. Livre pouso no 7. Joker 01, está autorizado o cruzamento da 10028 para prosseguir Delta e na Alfa, somará 1219 o solo. Tipo 219, Recife 1260, secundário 288, bom voo. Mike Eco Kilo, solo aos 1-1, vai prosseguir para o PAD 4? Sim, se não escuta até o corte, Mike Eco Kilo. Pois, aguardando instruções para prosseguir. Aprovado, Índia Alfa, ponto de espera, torre 1-8, decimal 6, ajustando a 0, no 3, bom voo. Bom, no 395 vai ingressar a Juliette, observa o tráfego da companhia também que puxa, vai ingressar no porto 3, após você pode prosseguir até o porto 02. Ingressa a Juliette, portão 209. Web 6720, Juliette, portão 07, atenta ao tráfego da Gol, que está no push, ingressando no porto 3. É Juliette, 07, próximo Gol, Web 6720. Salvador, Alfa Vitor Juliette, a prova da rotatória visual para aeródromo. 2118-6, Alfa Vitor Juliette, bom pouso. 2118-6, obrigado, Alfa Vitor Juliette. 40 graus, 79. Foi Salvador, boa tarde, a rotatória, Alfa Vitor Juliette, a prova da rotatória. Salve, Vitor Juliette, uma boa tarde na prova da rotatória, intercepta a final da 1-7, chame 3 milhas fora. Intercepta a final da 1-7, chama 3 milhas fora, Alfa Vitor Juliette. Dentro de 190, torre agora 118-6, bom pouso. 18-6, grave. Oi, Salvador, muito boa tarde, 3090, final de evento. 3090, boa tarde, continue a aproximação, aguarde pista livre. Aguarde a água, 3090. 01, prossiga táxi Juliette, parte principal, Índia e Alfa, e no ponto de espera, retorne para a torre novamente na frequência 1 no 8, décimo meio, ajustado no 0 no 3. No 8, décimo meia. Zero Recife. 4, controle 119, decimal 35. 1935, o TAN 3145. 5124, correção, achando o transponder 0224 e o controle opera em 119.35. Controle, muito boa tarde, esse é o TAN 3145 da EL 1700 pés. TAN 3145, contato radar 0380, saída da EL, cruzado 2000 direto mesmo. Tax. 160 graus, meia dúzia nós. Gente, pouso autorizado, TAN 3190, baixado, checado, controle. Gente. Aprovado, parte principal, Índia e Alfa, ponto de espera, torre 186, o ajuste no 0 no 3, bom voo. Parte autorizado, Índia e Alfa, ponto de espera, da no 0, pronto, 186, no 0 no 3, uma porra, no 3. Estabilizado, 1-0 no 13, é o ajuste. 2013, a fusão da principal de campo, 3-0. 7 da cola no 0, curva direita, no perfil da Arbo, Arbo é Lefa, em Lefa, interceptor OV, isso é conforme. 5-1, 5-1, no código transponder, controle da PR1 no 9, decimal 35. Portão 10, chama o canto para o puxa acionar. Foi Salvador, Alfa Vitor Juliette, final de 3 milhas da Anaflete. Livre pouso no 7, vento 1 no 30 graus, meia dúzia nós, Alfa Vitor Juliette. Livre pouso na Anaflete, Alfa Vitor Juliette. Autorizado a alinhar e manter 1-0. É 143, a identificação desce ao nível 050, chegada bom. Salvador, boa tarde. 925, boa tarde, mantenha um ponto de espera aguardando. Acionado. Autorizado o táxi, chame para o cruzamento da 10028. Fokker 01, no vento no 50 graus, 7 nós, livre, decolagem 10. 5142, código transponder, controle da pele 199, decimal 35. 10. Pátio 3 está aprovado, pushback sonamento, trip 5495, Champex. Oscar Bravo, Robson 44, confirme se o teu afastar. Costa Azul, 500 pés, aprovada, colando ao 97, direita, na litoral sul, 01-65, transponder, controle 119-35. TAM 3190, Juliette, cordão 05. Ok, Romeu Oscar Bravo, só corre, tá no pátio 3, ciente. O resto do cortejamento mantém, com curva pela direita, além do litoral sul, em conexão com a torre. É, chame quando pronto para o acionamento, Romeu Oscar Bravo, 05 POB. Direcionar pátio 3, GM Tax. Forma o traço ok da trip, que tá no pátio 3, já no pushback. O Romeu Oscar Bravo, fica atento. TAM 3145, Recife agora 1251, secundária 33, decimal 25, bom voo. No 601 estabilizado agora, torre 118, decimal 6, bom voo. Boa noite. Estabilizado, IMS, 601, boa noite. Continue na aproximação, aguardando a pista livre. Continuado, aguardando a pista livre, 601. 925, vento no 50 graus, 7 nós, livre, decolagem 10. Decolagem 10, tá. Quanto cópia? Uno, confirmando, o Força Aérea 2733, cruzamento está autorizado de imediato, ok? De imediato cruzamento. Transição Caju, 5146, transponder, controle APR 199, decimal 35. 1925, decolou aos 23 com controle de Salvador na frequência 119, decimal 35. 119-35, gol 1925. Gol 1601, informa o vento 150 graus, 620, livre, pouso 10. Livre pouso, 1601. Força Aérea 2733, prossegue táxi na Alfa e chame o solo agora em 1219 nota para prosseguir. No 8, próxima meia, o Romeu Oscar Bravo, ajustado no 03, qual o poder? Siga via Alfa e reporte essa Juliette inicialmente, o FAB 2733. Aí já acionado? Comprou do litoral sul, está autorizado a decolar. O vento 1,50 graus, meia dúzia nós, Romeu Oscar Bravo. Chame solo do, fora do solo, aguardando transferência. E prossegue após via Índia e Alfa, no ponto de espera, retorna para a torre 786, o ajuste 1-0-3. Solo 35, 415, está com 61 a bordo, 04 de autonomia, alternando Porto Seguro para o Tati. Segue o cara que foi da Força Aérea, via parte principal, Índia e Alfa, no ponto de espera, torre 1-8, esse momento ajustado no 0-3, 35-4-5. 5-4-5, segue o cara da Força Aérea, via Índia e Alfa, ponto de espera, 180. Cruzamento da final da 3-5. Final com 3-5 da FBR. 601 no solo, 25, direita 1219. Você vai para o cruzamento da 35. Romeu Oscar Bravo, está autorizado o cruzamento da final da 35 sobre o farol de Itapuã. Chame o controle em 1935 no farol de Itapuã. Autorizado a alinhar e decolada 1-0, vento 1-4-0 graus 7-9. É posta nacional para pouso? É para pouso, bravo. Mandei um ponto, espera. Para 3.000, ajuste no 0-3. Para 3.000, com 1.013, eu tenho nenhum para 3. O patrulha autoriza a proa direto de Paulo Afonso para o 201. Autorizando, portão 10, chame o táxi, 3567. Juliette, portão 4, aprovado. Sexto autorizado, Duna, desce para 2.000, livre LS. É posto autorizado, 6143. Desce para 2.000, proa de Duna, livre LS, 6143. Ser autorizado, olha aí, mantém cabeceira 1-0. Joker 01 no controle. Escuta, prossiga. O centro autorizou a proa de Abuco, lá na Terminal Fortaleza. Confirma a intenção. Afirmativo. Abuco. Confirmado, podia soletrar? Positivo. Alfa, Bravo, Uniforme, Charlie, Uniforme. Abuco, sim. Estamos voando direto a Abuco. Controle Salvador. Você é 2733 após a decolagem, perfil da Conde. Positivo 2733, contato radar na decolagem, subindo ao 090, sei da Conde. 090 Conde, muito boa tarde. Na Bolívia, pra... O 925 chama o centro Recife, frequência 1260, secundário 1288. 1260, 1288, 415 autorizado, decolagem, sistema 021, 60 graus, 0 menos. Salvador, bom 612, confirmação, Rodrigo. No 612, aciona identificação, desce ao nível 050, direto ITAP. ITAP na fila 050, bom número 2. É, só um minuto, tô com uma reposta, já tá finalizando o pushback, vai iniciar o táxi, vai cruzar a retaguarda. Chanel 6143 interceptando o localizador, visual com a pista 10. 143, chama a torre agora, 118.6, bom pouso. 118.6, 6143, boa. Torre Salvador, boa tarde, Chanel 6143. 143, você na aproximação, aguarda pista livre. Guardando a pista livre. Né? 5495 decolou 32, chama o controle 119.35. Tente, controle 119.35. Salvador, 6720, uma boa tarde, então deu para Galeão. Um minuto, Galeão, 360 já aprovado, preparado, El. Vai lá. 1-0, com quem está ouvindo? 1-5-0, grau 0-5-9, o sinal é 6143. 6143, grau, nível pouso, pista no 0, trem embaixado, travado. Sobe, poderia confirmar 1-1-0? 1-6, 170. Ah, 1-6-0 final. 1-3, bom voo. 4206, após a Airbus da retaguarda, livre no 3, chame o táxi. Zero Galeão, pronto, cópia. Copia outra, zero. O azul, 4206 na escuta. Ok, foi autorizado após o rebois, ok? O rebois não cruzou a retaguarda, não. Só um minuto, ok? Você tinha chamado, eu vou pegar. Ok, eu fui realmente, mas só mais um minutinho e já vou pagar. Não tem pressa. O TAN 3567, condições de prosseguir até até via Índia? Ok, eu tenho um azul que puxou um pouco, se tiver condições, eu aguardo, ok? C20.cópia. Galeão 360, volta do Zulu no zero, decola no zero, curva direita, descida da El Leida, pós Leida, voa bridge. A Interceptor Vice é conforme. 5157, o código transponder, controle opere 199, decimal 35. Paulo Salvador, boa tarde, Oxalerme 1943, de boa vista. Meano 43, Alfa, repórter da Juliette. Alfa vai reportar em 2 vezes. Mercedes 0, você poderia repetir o que foi botado aqui antes, interferência interna? Afirmativo, 360, rota via Pesolo no 0, decola no 0, curva direita, na subida da El Leda, após Leda voa bridge, a Interceptor V sai conforme. 5157, transponder, controle opere 199, decimal 35. Então autorizado, Galeão, nível 360, que é Pesolo no 0. Fala da 1-0, cruza a direita, posta, da Leda, Brito, pode ver o 5-1, caixa de transponda, 19-3, 5-1, 5-7. Firmativo, 07, portão, chame o quanto quanto para o puxa acionar. Tá maravilhoso. Boa noite, boa noite, meia. Amanhã 5-6-3-9-0, pronto, cópia. Autorizado Salvador para a Veneza Brasileira, Terra do Frevo, 390, rota via Peruísque 58, decola na 1-0, com curva pela esquerda, perfil da Puca, Jamo, transição Caju, 5147, o código transponder, controle da PERI 199, decimal 35. Correto, portão 2, chame quando plano para o posicionar. O 6143 vai ingressar Juliette, portão 9. Juliette, portão 9, 6143. Aprovado, Índia Alfa, ponto de espera, torre 1 no 8, decimal 6, ajustado no 0, no 3, 4206 da Azul, tem um bom voo.